Oi, pessoal, boa noite. A gente está começando hoje o segundo estudo sobre o tema de Avidya, que é o primeiro dos 12 elos. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês conseguirem comentar se está todo mundo me ouvindo, se está todo mundo me vendo direitinho. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, na semana passada, a gente teve a primeira introdução ao tema de Avidya, do primeiro elo, que é um tema super importante, porque ele é como se fosse a base de toda a compreensão da roda da vida no sentido muito mais profundo. Então, se conta que o Buda, quando atinge a iluminação, a primeira coisa que ele se faz é se perguntar, né, de onde que os seres tendo uma natureza livre, eles conseguem ficar presos? Eles conseguem perder esse reconhecimento e passarem pela experiência de viver em mundos como os dos humanos, dos animais e dos seis reinos em geral. Mas essencialmente os 12 elos, aqui como a gente está olhando a partir de Avidya, eles vão nos oferecer uma visão mais profunda sobre como que a realidade é construída, como que a experiência de sofrimento é construída, como que as experiências surgem e de repente elas simplesmente desmancham na nossa frente. A gente não tem muita clareza sobre isso. Muito interessante. É como se a gente não soubesse direito como é que a impermanência surge, de onde é que a dor surge. Mas se a gente olhar com cuidado, tudo isso são como que produtos de Avidya. Porque a gente tem uma visão separativa, como se diz no primeiro elo, a gente se apega a uma experiência qualquer e não quer que aquilo se mexa. Só que quando inevitavelmente aquilo se move, a gente tem um processo de defesa para defender isso que se mexeu e que não deveria. Só que quando esse processo de defesa nosso se manifesta, quando alguma coisa dentro se manifesta, a gente vai chamar isso de dor, vai chamar isso de sofrimento. É como se o sofrimento, num nível muito profundo, ele fosse simplesmente a manifestação de uma defesa nossa, uma defesa interna, para que alguma coisa não mude, que alguma coisa não se transforme. É como se todos os seres eles tivessem uma compreensão intuitiva da impermanência. Se não fosse assim, não haveria tanta preocupação em fazer seguro de vida, seguro do carro, em prestar concurso público, em ter uma sensação de estabilidade, de garantia nas coisas. Todo mundo quer isso. Porque todo mundo sente a impermanência pegando por baixo, sem saber direito como é que ela funciona, e a nossa sensação de estabilidade no samsara, ela sempre vem pelo controle. Então o Buda ele falou sobre isso, ele falou do fato de que os seres eles experienciam três tipos de sofrimento. Para nós, isso é interessante porque na nossa cultura, em geral, o sofrimento é apenas o sofrimento. A gente não tem um olhar mais aprofundado sobre ele. Mas o Buda ele vai dizer que existem três tipos de sofrimento. O primeiro deles é o sofrimento que está ligado ao sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento que vem do fato de que quando a gente bate o corpo, quando a gente se machuca, a gente se corta, a gente faz alguma coisa assim, a gente sente dor, a gente sente um nível de incômodo que inevitavelmente vai produzir um sofrimento em nós. Então a gente se arranha, a gente bate o pé, a gente se atropela, a gente faz alguma coisa, isso inevitavelmente vai nos produzir dor. Mas esse, por incrível que pareça, é o nível mais sutil de sofrimento. Porque é o sofrimento que vem do incômodo físico, né? Do incômodo do próprio corpo. Então esse é o tipo mais externo, mais grosseiro de sofrimento. Depois ele vai dizer, tem o sofrimento que vem da mudança. O sofrimento da mudança é o sofrimento que vem do fato de que a gente tem experiências de que as coisas, elas não sejam comidas pela maresia, não sejam comidas pelos cupins, não sejam comidas pela ferrugem, pela flacidez. A gente tem várias regiões que a gente não quer que sejam tocadas por isso. Então, isso é o sofrimento que vem da mudança. E por fim, tem esse sofrimento que é o sofrimento mais sutil, que é o sofrimento totalmente pervasivo, o sofrimento que tudo permeia, que ele é o sofrimento que vem. É um sofrimento que a gente, na verdade, nem suspeita que existe, mas que é esse tipo de sofrimento, que a gente nem sempre chama de sofrimento, que está ligado à avidya, o fato de a gente não conseguir entender como é que as coisas funcionam no sentido profundo. Isso está ligado à avidya. O fato da gente sucessivas vezes fazer esforços esperando que vai conseguir estabilizar coisas e em troca disso vai ter um nível de conforto e felicidade, de sensação de estabilidade. Que quando a gente menos espera, aquilo é simplesmente derrubado. Então isso é avidya no sentido grosseiro, mas no sentido profundo da gente não entender essa inseparatividade muito sutil da nossa mente, do nosso mundo interno, com aquilo que está na nossa frente. Então, como a gente não vê isso, todo o tipo de movimento que a gente faz para tentar estabilizar, para tentar equilibrar as coisas, ele sempre pode ser explicado e explicitado dentro de seis maneiras, de seis modos, que são os seis reinos. Ou seja, a gente ou vai usar uma ferramenta a partir da raiva, ou a gente vai usar uma ferramenta a partir da carência, e vai usar uma ferramenta que vem a partir do torpor, ou do não interesse pelas coisas, ou algum movimento que vem a partir do apego, ou que vem a partir da competitividade, ou da inveja, ou que vai vir a partir do orgulho, ou da vaidade, né? Só que quando isso acontece, parece que é completamente natural para nós, esses seis tipos de cartas na manga que surgem para nós. A gente não, aparentemente não escolhe, porque vem como estruturas kármicas que afloram diante das coisas, né? Mas quando isso surge, vem as 10 ações não virtuosas. Mas quando isso surge, na verdade, o que a gente está aspirando sutilmente, sem se dar conta, é conseguir literalmente sustentar alguma coisa que é insustentável, que é o fato de que a gente, por não reconhecer isso, a gente então usa esse tipo de ferramenta, que são os seis reinos. Agora, por que que a gente nunca tem sucesso? Porque aquilo que a gente está vendo não está ali dentro, né? A gente vai sempre precisar voltar para esse ponto de que as nossas construções do samsara, elas não dão certo, nem por alguma condenação kármica, alguma coisa, mas pelo simples fato de que a gente não reconhece a separatividade. Porque a inseparatividade, ela está sempre atuando, ela está sempre acontecendo. Ou seja, as coisas, elas estão sempre refletindo os nossos mundos internos, que são completamente mutáveis, uma vez que a nossa natureza é livre. Então a gente fica à mercê de uma série de processos que vão acontecendo e a gente não consegue controlar aquilo direito. Então isso é o que acontece. No caso de avidya, dos 12 elos, é como se a gente pudesse olhar de dois modos. Um modo, primeiro, seria assim, a gente ter uma sensação quase que de condenação, que em geral é como os 12 elos eles são estudados. Se vocês olharem, por exemplo, a visão mais tradicional dos 12 elos, eles vão dizer assim: da ignorância surgem as marcas kármicas. Das marcas kármicas surgem as consciências. As consciências vão surgir em nome e forma. Da nome e forma vai surgir os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos surgem o contato, e vem um por um. Mas em algum sentido, como se aquilo fosse quase uma condenação. Então a pessoa ela está condenada a ter ignorância. Ela não tem muito o que fazer. E porque ela tem a ignorância, vai vir naturalmente as marcas kármicas. Então a pessoa ela tem a sensação de que ela é alguém que está submetida àquilo. Muito interessante a gente olhar isso. Porque é um pouco a visão que a gente tem do samsara, quando a gente olha para o samsara como se fosse alguma coisa externa, de que alguma coisa está acontecendo. E a gente não se dá conta da paisagem que está operando, e a gente, na verdade, está flutuando dentro da paisagem sutil da nossa própria mente. Mas porque a paisagem ela reverbera no mundo externo, a gente, quando está tocando nas coisas, está tocando na nossa paisagem, mas a gente não consegue ver isso. Então, esse é o primeiro dos 12 elos. Ele vai nos mostrar isso. Ele vai nos mostrar como é que a gente enrijece. Mas aí surge essa segunda abordagem, que ela já não vai mais trabalhar com a sensação de condenação, mas ela vai trabalhar com a sensação de como que as coisas são construídas. Então, ao invés de eu ficar me perguntando como é que eu lido, como é que eu faço, onde é que eu aperto o botão delete, eu vou tentar parar e olhar profundamente para reconhecer de como que aquilo surge, de maneira muito profunda. Esse surgimento não é assim, como que aquilo surgiu na minha infância, que a minha mãe fez alguma coisa comigo. Não é no sentido histórico-temporal, no sentido de a gente encontrar no passado as fundações daquilo no sentido causal, mas no sentido de a gente olhar profundamente como que hoje eu sustento isso, uma vez que aquilo não está ali dentro. Como que eu vejo isso? Para isso eu vou precisar parar. Daí a importância crucial de shamatha como a ferramenta que vai nos oferecer a capacidade de parar diante da experiência e não ficar dominado por ela. Agora, se a gente olhar com cuidado, todo esse processo de controle, de enrijecimento, ele vem a partir da fixação, a sustentação na energia. Então, os 12 elos eles vão mostrar isso, vão mostrar esse processo do nosso enrijecimento, a fixação à energia. Ou seja, ao invés da gente olhar para os 12 elos como alguma coisa cognitiva, ou para a avidya como alguma coisa cognitiva, a gente vai tentar olhar como que os 12 elos vão mostrando a maneira como a gente vai manipular as coisas ao nosso redor, imaginando que elas vão nos oferecer um agrado, que elas vão nos oferecer uma reverberação, que elas vão nos sustentar emocionalmente. Então, por incrível que pareça, mesmo que hoje as coisas possam parecer mais racionais, mais calculistas, o nosso envolvimento com o mundo, ele é completamente emocional. No sentido de que a gente se relaciona a partir do quanto de energia que as situações vão nos parecer, vão nos oferecer. Então, isso que a gente vai fazer. Aí eu vou me perguntar, então, no primeiro elo, de onde que tudo que aparece existe? De onde é que o samsara ele surge originalmente? Isso é importante da gente se perguntar, porque no sentido causal, a gente vai tentar olhar para trás, como alguém que busca um manual e tenta olhar para trás, onde é que o samsara surgiu. Mas eu vou me perguntar onde é que surge. Surge no primeiro elo. Isso significa o quê? Que o samsara ele vai surgir das tendências que a gente tem de rotular as coisas. Ou seja, todos os fenômenos, todas as experiências são como que rótulos que a gente vai agregando as coisas, agregadas pelos pensamentos, pela nossa energia. Eles não são reais, num certo sentido. Agora, o que significa é assim, é como se as coisas elas fossem energia, no sentido de que quando eu olho para alguma coisa, eu dou um rótulo não para aquela coisa, eu dou um rótulo para a energia que aquilo provocou em mim. Então, por exemplo, vocês vão a um museu e vocês veem uma estátua de pedra. E quando vocês olham para aquela estátua de pedra, vocês sentem alguma coisa? Vocês têm uma emoção? Vocês têm alguma coisa que vocês são remetidos? Vocês têm literalmente a sensação de que alguma coisa está acontecendo? Aí vocês dão um nome para aquilo, vocês dizem bom, maravilhoso, lindo. Mas o bom, maravilhoso, lindo é o nome que vocês estão dando para a energia que está surgindo dentro de vocês, e não é para a pedra, não é para a estátua, não é para o museu, é para a energia que surge. Do mesmo modo, a gente olha para uma pessoa e aquela pessoa nos provoca alguma coisa. Aí a gente diz, aquela pessoa é isso. Mas o nome, o rótulo, não é a pessoa. O nome, o rótulo, é a energia que surgiu no contato com aquela aparência. Os 12 elos, eles vão mostrar como que esse processo ele vai acontecendo passo a passo. Como que ele surge quase que como uma brincadeira e a gente vai enrijecendo aquilo a ponto da gente ficar brigando literalmente com aquilo para aquilo ficar sólido na nossa frente, até o ponto que aquilo começa a desabar e uma hora a gente olha e não sente mais nada daquilo e a gente muda de nome. É interessante olhar, por exemplo, relacionamentos que eles começam quando pessoas não se conhecem direito. Ou se conhecem e são simplesmente conhecidos, assim. Aí passa um tempo, aquela pessoa de conhecido passa para amigo. Mas o que é que mudou? É que amigo tem uma energia, então a gente olha para a pessoa e diz amigo. Aí a gente vai se relacionando com a pessoa. Passa um tempo, a gente olha para aquela pessoa e diz assim, ah, aquela pessoa tem alguma coisa especial, eu não sei bem o que que é. Mas tem. Aí aquela pessoa deixa de ser um desconhecido e um amigo e passa a ser alguém que tem alguma coisa especial. Até que um dia aquela pessoa vira alguém que a gente vai viver junto. Aí aquela pessoa já muda de novo. Mudou o quê? A gente olha e sente alguma outra coisa. Até o ponto que a gente olha para aquela pessoa e pode sentir o oposto, pior ainda do que a gente sentia. Aquela pessoa já é outra coisa. Depois de um tempo, aquilo já não é mais nada, a pessoa é um ex, a pessoa é um amigo de novo. Mas todas essas construções, todos esses rótulos, eles vão surgindo dessa reverberação, desse contato interno que surge dentro de nós quando a gente olha para aquilo. Isso vai iniciar nos 12 elos. Então, os nomes que a gente vai dar para as coisas, os rótulos que a gente dá para as coisas, eles vêm dessa energia que surge dentro da gente. A gente vai ter que olhar para várias experiências das nossas vidas e tentar reconhecer isso. Tentar reconhecer essas sensações de brilho que surgem no contato com as coisas e como que a gente vai rotulando, vai classificando, vai colocando em um ranking, dependendo da paisagem que a gente está. Como se aquilo fosse alguma coisa, mais ou menos. Então, isso está, a base desse processo é a vídeo. Então, qualquer coisa que a gente possa ter na nossa casa, quaisquer objetos, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, qualquer coisa, a gente olha e a gente está sempre procurando algum efeito. Por isso que tão difícil hoje, qualquer coisa seja, se esse processo ele é o processo que sempre sustentou o Samsara, é como se hoje ele fosse mais intensificado. Aí surge esse processo. Por isso que a contemplação da coemergência e a contemplação desse processo é tão importante hoje, porque o nosso sofrimento ele está diretamente ligado a essas experiências de mudança, de impermanência das coisas. O fato de que aquilo que a gente achava que estava oferecendo energia para nós, amanhã não oferece mais. Ou a gente pode perder a capacidade de controlar e de manipular aquilo, de maneira que aquele objeto, aquela pessoa, ou de que aquele rótulo siga acessível para nós. Então, se a gente olhar para javali e galinha-cobra, eles estão sempre lutando contra a impermanência, sempre tentando fazer com que aqueles rótulos sigam disponíveis para a gente possa acessar eles tanto quanto for possível. Por isso que essa noção de sustentar, de controlar, são a gênese do samsara. Controlar os rótulos, controlar a capacidade de acessar os rótulos, para que eles possam oferecer efeitos para nós, que eles possam oferecer boas vibrações para nós. Por isso que a meditação é tão importante também. Ela vai nos oferecer um espaço onde a gente vai tentar pela primeira vez se emancipar desse processo. A gente vai tentar não ficar refém dessa busca incessante de rotular as coisas e em busca desses rótulos que a gente consiga ter controle sobre eles e eles possam seguir nos oferecendo vantagens. E amanhã a gente acha que são desvantagens. Isso acontece o tempo inteiro. Agora, a gente olhou na semana passada, voltando agora ao tema da semana passada, a gente olhou o tema da ignorância, olhou o tema da ocultação também, o fato de que quando a gente vê uma coisa, a gente não vê outra. E por que que é tão difícil, né? Então a gente vai retornar um pouco a esse ponto, que seria um ponto mais prático, no fato de a gente estar olhando para objetos. A gente vai tentar localizar isso como se fosse uma prática para a gente. Então, não só a gente vai estar focando a nossa prática a partir de shamatha, da meditação em silêncio, mas a gente vai estar focando também a nossa capacidade de olhar para as coisas, sejam pensamentos, sejam emoções, sejam lembranças, sejam sonhos, sejam objetos da nossa frente, e a gente vai tentar reconhecer essa inseparatividade. Por que que. É, assim como no cubo, quando a gente olha para um cubo, a gente vê um e não vê outro. Então a gente localizou isso. O fato de que quando a gente vê uma coisa, a gente não consegue ver outra. A gente não consegue ver os dois cubos ao mesmo tempo. Como quando uma pessoa está cega pelas negatividades do outro, ela não vê nenhuma qualidade. Quando a pessoa está cega por um aspecto de paixão, vamos supor, a pessoa não vê nenhuma dificuldade que o outro possa manifestar. Por aí vai. A gente, quando está preso, não vê outras coisas. Mas isso está ligado justo à noção de cegueira, que é uma cegueira profunda, porque é uma cegueira que surge para quem está vendo. Não é uma cegueira dos olhos estarem fechados, no sentido grosseiro, mas é uma cegueira que surge porque a pessoa está vendo. Porque ela está vendo, ela fica cega. Cega do quê? Porque, em primeiro lugar, ela acha que aquilo que está vendo está fora. Em segundo lugar, ela não suspeita, não só que aquilo não está fora, como existem infinitas outras possibilidades dela olhar para aquilo. Ela não suspeita disso. Então, acontece esse processo de que a avidya, ou a cegueira, oculta a própria cegueira. E isso acontece, e é um ponto interessante da gente olhar. Isso acontece porque o fato de que surge algo diante de nós que parece maravilhoso, ele nos faz ficar parados olhando para aquilo. E a gente tem uma resposta que parece que é tudo. Ou seja, como alguém que está com calor, andando na rua e sente vontade de comer alguma coisa, de tomar alguma coisa gelada, e de repente a pessoa vê água de coco, a pessoa vê um sorvete. Ela não vê água de coco nem vê um sorvete, ela vê uma plaquinha escrito aqui vende água de coco, aqui vende sorvete. E quando ela olha para aquela plaquinha, ela fica completamente dominada por aquilo. Ela esquece que talvez dali a 5 metros podem ter outras coisas, de que ela passou há pouco tempo por outras coisas, ela não viu, ela esquece de tudo. Ela fica dominada. Não só isso, como ela perde a capacidade incrível de olhar como que pode um simples papelão escrito com giz, escrito aqui vende-se água de coco, produzir todo um efeito dentro da pessoa. Porque dentro do papelão, se é um anúncio assim, daqueles bem de praia assim, que a pessoa pega um papelão e um giz e escreve aqui tem água de coco, a pessoa fica completamente dominada pela espera, o impulso que surge dali. Porque a pessoa pensa, ai, que bom, aí surge o impulso. Ela pergunta, quanto será que é? Aí um segundo. Será que está gelado ou será que não está gelado? Aí um vai condicionando o outro, vai levando um depois do outro. E a gente perde a capacidade de olhar com profundidade para as coisas. Porque a gente tem uma resposta que leva a uma outra resposta e aquilo parece que é óbvio, parece que é tudo. E a gente perde a liberdade. E a gente começa a girar. Então por que que a gente não vê? Porque o aspecto luminoso da nossa mente, ele produz alguma coisa e prende toda a nossa atenção. E a gente fica com a sensação que tem que responder. Se não responde, parece que vai acontecer alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Parece que eu não estou sendo eu. Pode surgir pensamentos assim, né? Mas por incrível que pareça, e isso a gente tem que olhar com cuidado, a prisão, ela não é apenas o que é que eu faço com aquilo. Não é assim, vocês estão sedentos, ou estão com calor, ou estão alguma coisa assim, e vem uma plaquinha de papelão escrito no giz, água de coco. A prisão não é apenas vocês olharem e pensar, eu vou ou não vou. Mas ela já é o fato de vocês olharem e ficarem presos. O que vocês fazem já é as paredes da prisão. No sentido de que quando o impulso surge, ele nos tolda, ele nos fecha. Então, por exemplo, se vocês são arrastados para um reino de carência, que vocês só conseguem ver aquilo, as respostas, as possibilidades, elas já surgem determinadas dentro daquela bolha, daquela paisagem, no caso, da carência. Aí vocês tomam, vocês não podem ser jogados para o reino dos deuses. Vocês, nossa, que coisa maravilhosa. E aí parece que os impulsos e que as opções que surgem são completamente naturais, mas elas são todas delimitadas por essa bolha que surge momentaneamente do reino dos deuses. Aí vocês tomam um segundo, aí vocês caem para os semideuses. Aí vocês pensam, ah, mas eu já tomei melhores. Agora, olhando, tomando com mais calma, mais devagar, eu dou conta que do outro barraquinho, não sei bem aonde, já é diferente. E aí parece que é óbvio a gente começar a comparar. E aí, de novo, a gente fica, na verdade, preso às possibilidades de pensamento, de raciocínio, de impulso que surge dentro daquela bolha. E assim a gente vai andando. Por isso que quando a gente está preso dentro de um vídeo, ou dentro de uma bolha, a gente só consegue ver aquilo que pode ser visto dentro daquela bolha. A pessoa que está dentro dos infernos, que está morrendo de raiva, ela só vai conseguir ver morte, só vai conseguir ver agressão, só vai conseguir ver palavrão. Porque ela só pode ver o que está dentro da bolha dela. Ela vai precisar suspeitar que ela está presa dentro de uma bolha. Por isso que a dualidade, ela nunca é alguma coisa que diz respeito a um objeto. Ela sempre diz respeito às paisagens. Então tem sempre uma intencionalidade naquilo. Porque quando eu olho para um objeto e ele se parece separado de mim, eu vou precisar parar e reconhecer em que paisagem o objeto surge. Por exemplo, vocês olhem, vocês estão em casa, aí vocês começam a olhar para os objetos que estão ao redor do computador de vocês, ou que estão ao redor de vocês, seja no quarto, na sala, escritório, onde quer que vocês estejam. Aí vocês olham para aquilo. E aí vocês podem começar a fazer esse exercício de começar a contemplar em separatividade, de começar a contemplar que como que esse objeto parece que está, parece que não está. Mas vocês procurem observar também, que é um ponto mais sutil, que paisagem que aquela dualidade está surgindo. Por exemplo, vocês podem olhar para os objetos que têm ao redor de vocês com uma sensação de nostalgia. De uma nostalgia dos deuses, por exemplo. Nossa, foi tão bom quando não sei o quê. A gente vê que, na verdade, mesmo que vocês consigam reconhecer que aquele objeto ele não tem nada ali dentro, pode ser que a paisagem ela siga operando. Vocês olhem para o objeto do lado e ele segue daquele jeito. Vocês olhem para todo o ambiente, vocês são remetidos a uma sensação de que coisa maravilhosa, que isso aqui me lembra quando alguma coisa. Vocês podem olhar para um objeto e teria o impulso do reino dos humanos. Vocês olharem para o objeto e pensar, mas será que eu não preciso consertar isso aqui? Será que eu não tenho que dar uma limpadinha? Será que eu não tenho que não sei o quê? Como um sentido prático, utilitário, pode surgir. Mas essa sensação pode surgir com o mesmo objeto, está na dependência da paisagem. Então a gente olha que paisagem que surge quando eu olho para as coisas. Eu tenho a sensação de que eu estou precisando realmente daquilo, aí eu me dou conta de que pode ser simplesmente uma paisagem de carência. Eu olho para o objeto e eu tenho a sensação de que ele vai me suprir de alguma coisa. Então é como se fosse o ambiente onde a dualidade surge. A dualidade vai surgir no ambiente dos infernos ou ela vai surgir no ambiente da carência, ela vai surgir no ambiente dos animais. E que ambiente sutil é esse que a dualidade ela surge? Aí isso nos coloca num passo mais atrás, porque ao invés de eu estar olhando a dualidade com relação a um objeto apenas, eu estou olhando a dualidade com a paisagem. O fato de que eu estou equilibrando a paisagem como alguém que coloca bambu, alguém que pega uns pauzinhos na mão e fica tentando equilibrar para que eles não caiam. A gente se vê fazendo isso. Se a gente consegue soltar, a gente soltar a paisagem, a gente consegue soltar tudo. A gente solta não só a sensação de dualidade que surge com um objeto, mas todo o ambiente, tudo aquilo que cerca a sensação do objeto, que está dentro da paisagem. Como, por exemplo, alguém que compra um apartamento novo. Logo que se muda, pode ter a sensação no reino dos deuses de que esse é o melhor lugar da vida da pessoa. A pessoa sempre sonhou com aquilo, um lugar maravilhoso, e ela não sabe nem o que fazer. Então ela caminha pelas paredes, ela está quase no chão, ela está quase flutuando, assim. Reino dos deuses. Aí passa um tempo, ela olha para aquilo, já tem a sensação de que não era tudo aquilo que ela pensava. Ela já começa a olhar outros lugares que pode ser que sejam melhores do que aquele que ela está vivendo hoje. Ah, mas aquele, se fosse em tal bairro, ah, mas se fosse em tal cidade, se fosse desse jeito, ela não teria feito como eu fiz agora. Agora eu estou vendo que não sei o quê. Ela está comparando, já está botando uns acima, uns abaixo, já. Ela já olha para o mesmo apartamento com outro olho, ou seja, a mesma dualidade da sensação de que ela está dentro de um lar, que ela está dentro de um apartamento, isso vai surgir por dentro do ambiente do semideus. Aí passa um tempo, ela já não se sente nem orgulhosa. E comparando, físico remete a pessoa a um outro ambiente. Ou seja, a dualidade surge agora filtrada, permeada pelo ambiente da carência. Até que um dia ela olha e pensa: não dá mais, isso aqui é um inferno, isso aqui é um horror, eu não aguento mais, eu estou me acabando aqui dentro, eu preciso ir embora. As mesmas paredes agora já estão culpadas de alguma coisa. Aí surge o ambiente dos infernos. Só que em todos eles surge uma sensação clara, porque nada daquilo vem da parede. Mas surge um ambiente junto da dualidade. Esse ambiente é o ambiente dos seis reinos. A gente vai precisar carregando, no caso de uma estátua, no caso de uma foto, no caso de uma música, no caso de um sorvete, no caso da Coca-Cola, são vários exemplos que o Lema traz aqui no texto. Mas a gente vai precisar olhar também para o ambiente onde essa sensação de separatividade surge. A gente, dentro do samsara, é como se a gente vivesse sempre dentro desses seis ambientes. Ora a gente tem a sensação que está no ambiente dos infernos, ora a gente está numa sensação de um ambiente que está faltando alguma coisa. Depois a gente tem a sensação do ambiente que a gente não tem muito o que fazer, que é simplesmente deixar as coisas passarem, se sentir meio impotente, meio sem energia. Ou a gente vive num ambiente de que tem que estar sempre arrumando e controlando e vigiando e sustentando as coisas dos humanos. Ou a gente está sempre com planejamentos e com projetos muito claros, a gente procura alcançar alguma coisa e a gente tenta chegar lá dos semideuses e outros que a gente fica se achando. Reino dos deuses. E esses ambientes, eles são sempre ambientes sutis. Os ambientes que a gente vive, os lugares que a gente vive, nunca são lugares físicos, simplesmente. São lugares sutis, são ambientes sutis, que são permeados por avidya. Avidya é a base desses ambientes que a gente vive. A gente vai precisar olhar isso. Por quê? Porque depois, quando os outros elos começam a surgir, eles vão oferecer sensações de densidade para esses ambientes. Quando surge o sétimo elo, mais adiante, o fato de que a gente toca, a gente gosta daquele ambiente. O ambiente é um ambiente sutil, não é um ambiente físico. A pessoa não gosta de cimento. A pessoa gosta do ambiente sutil, ela está pegando, mas a sensação física do tato, da visão do olho, do que a pessoa toca e ouve, produz uma densidade da paisagem, do ambiente sutil. O que acontece? Essa junção do mundo interno com o mundo externo tem início em avidya. Por isso que a gente olhar para esses exemplos, todos eles, do cubo, da imagem, da música, da foto, da Coca-Cola, de todos eles, a gente fazia esses exercícios várias vezes para a gente ir se acostumando e reconhecer as coisas desse modo. Em verdade, como elas realmente são. A gente aqui não está construindo um caminho, uma sensação de que a gente está construindo uma espiritualidade, que a gente está construindo alguma coisa. A gente está tirando os véus, a gente está retirando aquilo que nos obscurece de ver as coisas como elas são. Está retirando os rótulos, tirando a fixação aos rótulos. Isso que a gente está fazendo. Então, esse é o caminho que a gente está trilhando aqui. Então, isso serve como um adendo para a gente ir contemplando esse tema dos 12 elos, especialmente de Avidya. Esse texto aqui é um texto muito precioso, a gente vai seguir usando ele também na próxima semana para a gente poder olhar com cuidado para esse tema. E mesmo depois que a gente for andando nos outros elos, seja o segundo, terceiro, quarto, a gente vai sempre trazer à tona essa sensação da coemergência, da dualidade, do ambiente onde aquilo está acontecendo. Isso é super importante. Isso é a base da nossa liberação, a gente conseguir reconhecer isso. Isso é a base da liberação. Eu vou deixar um tempinho também para vocês se manifestarem, vocês comentarem como que está sendo esse exercício para vocês, que a gente possa comentar um pouco isso também, né? Importante, muito importante que a gente consiga fazer esses exercícios de contemplação da dualidade, da inseparatividade, de maneira simples, como o Lama propõe no livro Roda da Vida, né? Onde dentro do capítulo do Prajnaparamita ele oferece aqueles quatro exemplos, né? Do cubo, da esfera, da estátua e da imagem, da fotografia de uma pessoa, como esses exemplos aqui que ele vai trazendo nesse texto. Super importante a gente olhar para isso e treinar esse olhar, porque alguma coisa que não depende da gente estar sentado em lótus, da gente estar fazendo alguma coisa formal, qualquer momento a gente vai apenas retornar ao silêncio, e do silêncio a gente vai ver isso. Ou seja, o silêncio significa que a gente não está olhando as coisas a partir de um rótulo, mas que a gente está olhando as coisas a partir da liberdade que faz surgir os rótulos. A gente vai estar dando esse passo atrás. Isso que a gente vai tentar fazer. Não, já não. Bom, pessoal, eu não sei se está acontecendo alguma falha aqui, mas eu não estou tendo nenhum retorno. Então eu vou deixar assim mesmo. A gente vai seguir olhando para esse texto como texto base, para a gente poder retornar a esse tema dos 12 anos. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me escrever, que a gente segue conversando. E vou avisar também por e-mail quando que a gente vai conseguir se encontrar na próxima semana. Por isso que eu vou estar voltando de viagem, eu não me lembro se na segunda ou na terça. Mas um abraço bem grande para vocês, uma semana ótima. E a gente segue em contato. Tchau, tchau.